chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Te levar pro crocodilo, depois te levar pro céu. Porque aqui no crocodilo é show pro céu. Tereu, teu, teu, tereu, teu. Teu, tereu, teu, teu, tereu, teu, teu, tereu, teu, teu, é show pro céu. Tereu, teu, teu, é show pro céu. Tereu, teu, teu, é show pro céu. O melhor DJ tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Porra nenhuma. Atura o sur. No mercado comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá mil. Arrebentão. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém vai.

instrumental. Nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, de maldade. Vamos curtir o som desse paredão. Pegue o sax, pegue o sax. A onda do momento é carretinha, sua sound. Pegue o sax, pegue o sax. A onda do momento é carretinha, sua sound.